O Salamão é um lugar importante, é um lugar talvez é um lugar mais importante do Conselho, como vocês sabem, em termos de das grandes decisões políticas do Conselho se tomam. Mas fazer uma coisa simples, este princípio da mente, se hoje fosse, com este dia de primavera, se fosse ali comemorado, com aquelas cadeiras, ali com a mesa, naquele jardim, naquele espaço, eu acho que o aproximávamos das pessoas, porque as pessoas passam na rua e sentam-se e ficam a ouvir-nos. É assim que temos aqui uma data de pessoas que nos interessa, a política ou por esta razão, mas o povo verdadeiramente genuíno está afastado destas comemorações de 25 de Abril. E por isso, se calhar, temos que fazer alguma coisa para atrair essas pessoas. Porque não pode ser as pessoas passarem na estrada, no seu carro, ou vão dar um passeio, ou estão na sua caminhada e encostam-se ali, ou pelo menos ouvem ali, ouvem as pessoas. Por isso, é uma sugestão que eu farei na discussão dos partidos políticos que estão aqui presentes e que nos orgulham sempre também para ouvir a sua opinião, uma opinião absolutamente de ouvir também, mas eu acho que essa ideia ali no jardim também ficava bonito, só em casos de chuva. E por isso, desafio o meu executivo a pensarmos nesta organização para o próximo ano, que para o próximo ano ainda cá estaremos, e por isso eu acho que nós podemos fazer isto. Podemos fazer o 25 de Abril e cobrá-lo mais próximos das pessoas.